Alô, meu povão! Estamos começando aqui a segunda parte, né, do especial em cartaz Chitãozinho e Xororó. Hoje você vai ouvir o sucessão do Chitãozinho e Xororó quando eles começaram a carreira e vai ouvir muita coisa boa nesse programa. Que aproveitando, estamos aí em clima natalino, que estamos na primeira semana de dezembro de 2011, né? Então hoje vamos aí ouvir só musicão de Chitãozinho e Xororó, não é? Vamos começando muito bem o nosso programa, abrindo o nosso bloco de sucessos, trazendo para cantar para nós o Chitãozinho e Xororó e o Sérgio Reis cantando Chitãozinho e Xororó. Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó por uma casa na cidade, nem que seja bangalô. Eu moro lá num deserto, sem vizinha eu vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. É o Nhambu, o Chitão e o Xororó. É o Nhambu, o Chitão e o Xororó. Quando rompe a madrugada, canta o galo carijó, via triste a coruja na colmeira do paió. Quando chega o entardecer, via triste o jaó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitão e o Xororó. É o Nhambu, o Chitão e o Xororó. Baixada do areião, eu sinto prazer maior. Ver a rolinha mandar no areião faz caracol. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitão e o Xororó. É o Nhambu, o Chitão e o Xororó. Eu faço minhas caçadas antes de sair o sol. Espingarda de cartucho, patrona de tiracol. Tenho buzina e cachorro pra fazer forrobodó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitão e o Xororó. É o Nhambu, o Chitão e o Xororó. Quando eu sei de uma notícia que outro canta melhor, meu coração dá um balanço, fica meio banzaró. Suspiro sai do meu peito que nem bala geveló. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitão e o Xororó. É o Nhambu, o Chitão e o Xororó. Caminhoneiro e vivo na estrada, distante de alguém que tanto me ama e pensa.

alguém. Quem é que não pensa mil coisas até? Um corpo bonito a gente admira, às vezes suspira por outra mulher. Sei muito bem que eu não gostaria se você um dia desejasse outro alguém. Porém o meu erro foi só de momento, eu fui traído pelo pensamento, mas posso jurar que não quero mais ninguém. Você é meu corpo, minha alma, meu dia, é minha alegria. Sem você não sei viver. Errei, eu confesso, perdão eu lhe peço. Meu bem, a carne é fraca, mas preciso só de você. Não tenho defeito na vida, quem é que não erra mesmo sem querer? Pois que atire a primeira pedra quem for perfeito enquanto viver. Porém não precisa condenar-me à morte, não fui muito forte, pois a carne não é. Olhei para outra, confesso, enfim, cobicei um corpo que passou por mim, mas nunca pensei em trocar por outra mulher. Você é meu corpo, minha alma, meu dia, é minha alegria. Sem você não sei viver. Errei, eu confesso, perdão eu lhe peço. Meu bem, a carne é fraca, mas preciso só de você. Que beijinho doce que ela tem. Depois que beijei ela no mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim. Abraço apertado, suspiro dobrado de amor sem fim. Beijei ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Abraço apertado, suspiro dobrado de amor sem fim. Coração, quem manda? Doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Abraço apertado, suspiro dobrado de amor sem fim. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim. Abraço apertado, suspiro dobrado de amor sem fim. Abraço apertado, suspiro dobrado de amor sem fim. Abraço apertado.

este é o meu lugar. E no final do dia, o fogo faz companhia e um violeiro toca pra gente. Foi Chitãozinho e Chororó no Em Cartaz de hoje. E eu encerro o nosso programa hoje com a música Majestade do Sabiá. Fiquem com Deus. Até domingo. Tchau. Um videotape que dentro de mim retrata